Contato, pelo visual para o cancelamento do plano instrumento. Prosseguir visual para o 97. Indicado aos 5-4, desse visual 1500 pés, ajuste 1-0-06. Tem visual com a pista 17. Visual com 1-7, o Alfa Taquilo. Este é minha torre 118.6, Taquilo. 118.6, Alfa Taquilo. Torre Salvador, Papatangosca, Taquilo, visual com a 1-7, está na reporta nacional. Sete, bom dia, avistado, ajuste do altímetro no 006. O vento é norte com meia dúzia nós, a curva na curta final, pista no 7, Oscar Taquilo. A gente vai reportar na curta final no 7, Oscar Taquilo. Sinal no 7, Oscar Taquilo, trem baixo checado. Repouso pista 17, o vento de 30 graus com 5 nós, Oscar Taquilo. Repouso no 7, Oscar Taquilo. Taquilo solo ao 58, tá livre o backtrack, reporte pista livre, Oscar Taquilo. Reporte tá pra ser livre, Oscar Hotel Kilo. Taxi Liberty Companhia, um bom dia. Salvador, bom dia. Fran, Mike, Hotel Fox. Paulo Salvador, bom dia, Otan, Mike, até o Fox. Paulo Salvador, bom dia, Otan, Mike, Hotel Fox. Paulo Salvador, bom dia. Aqui é o Sam, Michael, até o Fox. Controle, bom dia, na escuta do TAM, mais do Hotel Fox. Escuta, prossiga. O TAM, mais do Hotel Fox, se encontra aqui no fim do número 10. Pedindo autorização para reboque até o fim do número 2. O reboque tem que chamar o Solo Salvador, 1219. Ok. Só 2186. Confirma, por favor, controle. Frequência? Chamar o solo em 121 decimal 9 ou então a torre na frequência 118 decimal 6. Ok, ciente, obrigado. Paulo, Salvador, bom dia, Sam, Mike Hotel Fox. Prossiga, Mike Hotel Fox. O Sam, Mike Hotel Fox, encontra aqui no fundo de número 10, solicitando autorização para a reboca, até o fundo de número 2. Está livre, pode prosseguir. Ok, obrigado.